você tem todas as coisas que um dia eu sonhei pra mim. A cabeça cheia de problemas, não me importa, eu gosto mesmo assim. Tenho os olhos cheios de esperança, de uma cor que mais ninguém possui. Me traz meu passado e as lembranças, coisas que eu quis ser e não fui. Olha, você vive tão distante, muito além do que eu posso ter. Eu que sempre fui tão inconstante, te juro, meu amor, agora é pra valer. Olha, vem comigo onde eu for, seja meu amante, meu amor. Vem seguir comigo meu caminho e viver a vida só de amor. Você vive tão distante, muito além do que eu posso ter. Eu que sempre fui tão inconstante, te juro, meu amor, agora é pra valer. Olha, vem comigo onde eu for, seja meu amante, meu amor. Vem seguir comigo meu caminho e viver a vida só de amor.